Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre com vocês, aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens pela Ustream. Nós estamos aqui levando os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, caros ouvintes. E nessa fase do nosso programa, nós estamos abordando temas que foram sugeridos pelos nossos ouvintes, que têm contribuído enviando suas contribuições por meio dos nossos formulários Fale Conosco aqui no site da rádio e também lá no site da loja esotérica virtual, ouvintes. Se você tem alguma pergunta, algum tema que você gostaria de ver aqui abordado, caros ouvintes do nosso programa, use esse formulário e se comunique aqui conosco. E justamente nós estamos nessa fase do nosso programa, aqui abordando um tema que foi sugerido pela nossa audiência, que é o tema da prática, caros ouvintes, da meditação. A meditação com o relaxamento, a concentração e a meditação em si. E nós tomamos aqui para trabalhar esse tema, caros ouvintes, o caminho da filosofia oriental que trata exatamente dessa temática, que é a doutrina do yoga, caros ouvintes, que é uma das seis escolas clássicas do pensamento hindu. E realmente, ouvintes, o tema da meditação, ele é muito importante, pois, caros ouvintes, relaxar é relativamente fácil. Praticamente todos nós sabemos como fazer um relaxamento, obviamente que ele pode ser aperfeiçoado. Agora, aqueles que vão tomar um caminho interior, um caminho, caros ouvintes, que visa penetrar aquele espaço, caros ouvintes, que o homem tem que conquistar por si mesmo, que é o seu interior, caros ouvintes. Então, nós estamos recomendando aqui, com certeza, estamos explorando com vocês os mais clássicos conceitos que existem sobre esse assunto, ouvintes, e com certeza é um caminho, ouvintes, que foi trilhado por muitos sábios da antiguidade, e se ele foi assim trilhado, nós também podemos segui-lo. Então, ontem, no programa anterior, nós tratamos aqui com vocês dos 8 passos do yoga clássico, caros ouvintes, de Patanjali, que tratam exatamente dos conceitos essenciais que são abordados no yoga, caros ouvintes. Patanjali, que viveu no século VI a.C., que foi realmente um ser iluminado, também denominado Govinda, que foi o grande instrutor de Shankaracharya, este grande místico, filósofo, grande iniciado da fraternidade branca, que viveu na Índia, caros ouvintes. Então, os 8 passos do yoga, caros ouvintes, ou seja, a Ashtanga Yoga, por ela ter 8 membros, caros ouvintes, do yoga, nós já falamos ontem aqui dos 2 primeiros passos desse caminho, que são os yamas e os niyamas, caros ouvintes, ou seja, as restrições, aquilo que nós não devemos realmente incidir, são os preceitos morais a serem seguidos nos yamas, e os niyamas, caros ouvintes, ou seja, aquelas recomendações que são feitas para aqueles que querem, caros ouvintes, chegar realmente na concentração e na meditação de acordo com os passos que seguiram os discípulos e os mestres espirituais desse planeta. As outras partes, ouvintes, que nós vamos abordar, vamos tentar abordar nesse programa. Se não conseguirmos, faremos ainda mais um outro para abordá-los convenientemente. São o terceiro passo, a asana ou asanas, que são as posturas físicas. O quarto passo, pranayama. Depois vem pratyahara, que é o domínio dos sentidos. E só aí, caros ouvintes, é que se chega nos passos realmente finais dessas práticas iógicas, a conquista da mente e da consciência, que são dharana, que é a concentração, dhyana, a meditação, e samadhi, o êxtase, o grande objetivo, ouvintes, de todos os místicos, ocultistas, espiritualistas, que é a iluminação. E nós vamos ver, ouvintes, que mesmo quando se chega nesse nível, há gradações, há níveis que devem ser seguidos. Então, ouvintes, estes passos são recomendados no yoga superior, ouvintes. Há pessoas que praticam o yoga simplesmente como ginástica, simplesmente como posturas físicas que trazem a saúde, e lamentavelmente, ouvintes, há muitos que praticam técnicas iógicas com o objetivo de obter poderes, de despertar níveis de consciência que estão dentro do ser humano, e que lamentavelmente, ouvintes, faz com que essas pessoas sigam o caminho da magia negra, o caminho, ouvintes, terrível, o caminho da esquerda. Então, ouvintes, obviamente que todas estas restrições e recomendações fazem, caros ouvintes, com que o indivíduo saiba que se ele não se purificar, se ele realmente não criar uma base firme, posteriormente ele só vai conseguir mais energia para o seu egoísmo, para os seus defeitos, ouvintes, realmente transformando inclusive o ser humano em algo monstruoso. E então, ouvintes, não é um caminho realmente sem perigos. Aquele que realmente quiser seguir o caminho do autoconhecimento e os passos que deram os mestres, devem saber que esse caminho, ouvintes, deve ser seguido realmente pelo caminho da direita, pelo caminho da pureza, pelo caminho da bondade, caros ouvintes, o caminho realmente que leva a uma espiritualidade inegoísta, desenvolvendo todas as qualidades, ouvintes, do altruísmo. Então, só recapitulando, ouvintes, para poder dar os passos da concentração e da meditação, nós devemos começar com os yamas, caros ouvintes, que são as restrições, são as recomendações morais, que obviamente todo ser humano honesto, caros ouvintes, toda pessoa que realmente segue os preceitos da moralidade, da justiça, realmente antes até de praticar o yoga, já trilham. Então, a primeira dessas recomendações se chama ahimsa, ou seja, se abster, caros ouvintes, da violência, de realmente praticar qualquer coisa que violente a si mesmo ou os semelhantes. A outra recomendação é satya, ou seja, ser alguém verdadeiro, que não minta, que esteja realmente conectado com os preceitos da verdade. A outra recomendação é asteya, ou seja, não roubar e não se apoderar, ouvintes, de objetos, de ideias, de nada que seja de outras pessoas, contendo o ser humano dentro das suas possibilidades. A outra recomendação é brahmacharya, que é caros ouvintes, a contenção do impulso sexual, dos impulsos da paixão humana pela carne, pois, ouvintes, aquele que vai realmente caminhar dentro do caminho espiritual deve saber que todas as energias que o ser humano possui, elas devem, caros ouvintes, ser colocadas em utilização para a obtenção da mais elevada espiritualidade. Então, brahmacharya, ou seja, a continência, caros ouvintes, a abstinência sexual e aquilo, caros ouvintes, que no passado era chamado de castidade, que as pessoas não entendem, é importante, ouvintes, para aquele que vai dar os passos seguintes. E a outra recomendação em sânscrito é a prarigarha, que é o desapego, ouvintes. Se libertar dos grilhões da matéria e dos seus apegos. E depois de ter conseguido, ouvintes, praticar estas restrições, esses preceitos morais, chegamos aos niyamas, ou seja, o que deve ser feito. Então, se recomenda a todo yogi, a todo sadaka, aquele que vai realmente trilhar o caminho do yoga, que pratique sausha, a pureza interna e externa, que ele pratique santosha, o contentamento, que obviamente tem a ver com as restrições de não se apegar aos objetos. Deve praticar também tapas à austeridade sobre si mesmo, que desenvolve a força e a disciplina para atingir objetivos maiores. Depois, svadhyaya, que é o estudo dos textos sagrados, da literatura sobre a espiritualidade, e a prática também de mantras, tudo aquilo que os sábios do passado ensinaram. E finalmente, os niyamas têm também Ishvara Pranidhana, ou seja, a auto-entrega a Deus, que é nos seus dois aspectos, ouvintes, Deus transcendental que está lá no universo e o Deus que está dentro de nós, na sua imanência, na sua chispa divina dentro do ser. Se nós não nos entregarmos, caros ouvintes, se nós não formos devotos daquela chispa divina que está dentro de nós, nós não poderemos atingir os altos objetivos daqueles que querem realmente meditar. E só aí, ouvintes, é que vamos chegar no terceiro ponto dos 8 pontos do yoga, que são as asanas, caros ouvintes, ou asana, que são as posturas físicas, ouvintes. É isso que as pessoas hoje em dia entendem quase sempre por yoga, ou seja, as práticas de posições físicas, que são muito importantes, mas que com certeza, ouvintes, não é a totalidade do que existe dentro do yoga. Então, os comentários de Patanjali, ouvintes, eles são muito importantes, porque para se atingir, caros ouvintes, o autoconhecimento, é necessário progressivamente ir se afastando de tudo aquilo, ouvintes, que encobre a nossa mente, que impede, caros ouvintes, que nós realizemos a nossa verdadeira identidade interior. Daí, ouvintes, então, que são recomendadas as posturas, né? Então, quando nós vemos fotos clássicas, né, dos yogis, nós vemos quase sempre ali, existem muitas posturas, caros ouvintes, que são clássicas, né? São cerca de 84 posições físicas que visam quase sempre o controle do fluxo de todas as energias que existem no corpo, a tonificação da musculatura, a melhora da circulação e principalmente que a energia realmente flua de uma maneira a que o corpo seja saudável. Porque se o corpo não for saudável, caros ouvintes, nós não poderemos realmente atingir a percepção interior. Porque a relação da mente, da consciência com o corpo é muito forte. Então, ouvintes, o domínio do corpo é o primeiro passo. E obviamente que nós ocidentais temos muita dificuldade para praticar, ouvintes, estas posturas. Porque mesmo, né, as posturas mais simples, né, que são chamadas as posturas clássicas, né, de meditação, que normalmente são feitas sentadas, né, no chão, como a Padma Asana, né, que é simplesmente se sentar com os pés e as pernas cruzadas e os pés repousando sobre as nossas coxas, com a coluna perfeitamente ereta e vertical, de maneira, caros ouvintes, como recomendaram os yogis do passado, que o indivíduo pudesse permanecer muito tempo numa única e exclusiva posição. Então aí, ouvintes, é necessário treinamento. E aí eu posso dizer alguma coisa para vocês de experiência própria, porque já há mais de 20 anos atrás eu comecei a buscar, né, as informações sobre esses processos e experimentei os caminhos clássicos do yoga, e é o que eu mais recomendo a todos vocês. Experimentem, caros ouvintes, porque vocês vão encontrar as escolas clássicas do yoga. Vocês vão encontrar a Hatha Yoga, que é exatamente o yoga do corpo físico, que vai demonstrar, ouvintes, como dominar o corpo. Existe, né, no yoga clássico o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, onde você usa mais as suas emoções para dirigir as suas aspirações, os seus sentimentos para as coisas sagradas, para Deus, para os santos, para os seres iluminados. E existe, obviamente, aquela yoga, caros ouvintes, que é da mente. E foi aí, caros ouvintes, que eu me encontrei mais, pois a pessoa que tem realmente uma tendência mais intelectual, ela encontra em Jnana Yoga, ou seja, o yoga, caros ouvintes, da mente, aonde se medita sobre conceitos, sobre ideias, é realmente muito importante. Mas para nós ocidentais, ouvintes, aquelas posturas, né, realmente quase que acrobáticas, né, que os yogis do Hatha Yoga praticam, séries que levam realmente até mais de uma hora para serem praticadas, ficando alguns minutos em cada posição, para nós realmente é algo muito difícil. Então, eu pessoalmente, caros ouvintes, bati muita cabeça nesse caminho até, caros ouvintes, descobrir que nós ocidentais nos damos muito bem com essa postura aqui que eu estou mostrando para vocês, os amigos que estão nos assistindo pela Ustream, que é a chamada, caros ouvintes, postura egípcia, né? Temos até aqui uma imagem justamente de uma estátua egípcia, né, que representa aquilo que nós queremos mostrar para vocês. É simplesmente, caros ouvintes, pegar uma boa cadeira que tenha realmente um bom encosto, que permita que nós repousemos os nossos braços sobre encostos com uma altura apropriada, laterais, e permita, caros ouvintes, que nós nos sentemos por vários minutos, que nós possamos realmente ficar ali sem dormir, né? Mas também sem ficar passando dores, porque muitas das posições da Hatha Yoga provocam realmente nos ocidentais muitas dores. E aí, caros ouvintes, com o músculo doendo, com as pernas ficando dormentes, a pessoa realmente não consegue chegar, caros ouvintes, nos outros passos que tem que ser dado. Tem que ser dados que são realmente que é o mais importante, ouvintes, que é realmente a meditação. Então, a postura egípcia, ouvintes, é pegar uma cadeira, de preferência descalço, caros ouvintes, porque é muito importante a conexão do nosso corpo físico com a terra, porque o nosso corpo, apesar de nós não enxergarmos, ele é um sistema energético, ele não é só a parte física, e nós vamos ver adiante quando nós falarmos de pranayama, como a ciência dos pranayamas, ou seja, da retenção e do controle da respiração, conscientiza o ser humano das suas energias. E muitas, caros ouvintes, das doenças e até problemas que estão afligindo o mundo atualmente, poderiam ser sanados simplesmente com uma boa alimentação, uma alimentação saudável, e que se as pessoas, ouvintes, andassem mais descalças. Quando vocês estão aí nas suas casas, ouvintes, tentem, pelo menos durante algumas horas por dia, andar descalço, porque o corpo, ouvintes, precisa descarregar a sua energia na terra, e o corpo precisa carregar certas energias da terra. Então, ao ficar descalço, ouvintes, vocês trocam energia e o corpo tende a se auto-equilibrar em muitos aspectos automaticamente. Então, essa postura, ouvintes, que é muito simples, mas é bom enfatizar, ouvintes, as pessoas não devem dormir enquanto estão meditando. É até natural, ouvintes, que isso aconteça, porque é um relaxamento profundo, mas o objetivo não é dormir, caros ouvintes, porque dormir é viajar para o inconsciente sem nenhum controle, quando a concentração e a meditação são exatamente o objetivo dessas práticas, é tomar, caros ouvintes, ciência do que nós somos dentro da nossa consciência. E aqueles, obviamente, que conseguirem, ouvintes, praticar a chamada Padmasana, ou seja, a posição de lótus, aqueles que conseguirem, ouvintes, fazer também a outra postura, que é praticamente idêntica à Padmasana, que é a Siddha Asana, que é simplesmente também cruzar as pernas e deixar os braços alongados, né? Segurando o polegar com o indicador, que é todos os humoristas que tiram o sarro dos, né, dos praticantes de yoga, sempre fazem aquela postura, ouvintes, né? Fechando, né, fazendo o ok, né? Fechando o polegar com o indicador, pois isso aqui, caros ouvintes, é um mudra, né? É um termo hindu para posturas do nosso corpo e principalmente das nossas mãos. Os mudras se referem mais às mãos, pois todo o nosso corpo tem um sistema de correspondências, ouvintes. Então, a cada postura física corresponde a uma mudança na energia, a simbolismos, a conexões muito profundas entre tudo que nós fazemos, todas as posições que nós temos, naturais ou praticadas, como na yoga, como no esporte, como na ginástica, tudo isso, caros ouvintes, provoca mudanças. E até mesmo, ouvintes, as palavras que nós usamos aqui, as palavras sânscritas, e nós permanecemos usando essas palavras, porque quando elas foram criadas, ouvintes, elas foram formuladas por pessoas que realmente viam no plano espiritual Que energias, caros ouvintes, eram geradas quando essas palavras eram emitidas? Essa que é a verdadeira gênese, ouvintes, das palavras. Então, quando nós dizemos asana, nós poderíamos simplesmente dizer postura, né? Ou posição, né? Não tem essas palavras em latim, em português, não tem a mesma vibração de asana ou de mil e uma palavras sânscritas que nós usamos sempre aqui no nosso programa, como karma, como nirvana, como aí todas essas palavras que nós falamos do yoga, ouvintes, elas são palavras mágicas, elas têm poder, elas evocam no nosso inconsciente realmente o que elas significam. Por isso que nós continuamos e o yoga clássico continua falando disso. Então, ouvintes, encontrar uma perfeita posição física, ouvintes, é muito importante para realmente conseguir, ouvintes, relaxar. Então, aqueles que conseguem sentar no chão, criar uma base triangular, ouvintes, para meditar, né? É uma bênção, ouvintes. Mas aqueles que se sentirem incomodados, que sentirem formigamento, que se sentirem dores, porque nós ocidentais estamos acostumados a sentar em poltronas, em cadeiras macias, nós ficamos muito incomodados ao sentar no chão ou numa almofada e tentar assumir essa postura. Então é melhor, ouvintes, realmente partir logo para a postura egípcia, simplesmente sentar tranquilamente numa cadeira, sempre, ouvintes, procurando manter a coluna ereta. Isso é que é o mais importante de tudo, ouvintes, porque a coluna ereta sempre garante, ouvintes, o fluxo energético, garante realmente o equilíbrio do nosso ser. E quando a pessoa começa a entrar em estágios mais avançados, também o indivíduo tem que estar firmemente apoiado com as suas costas para que ele não venha a tombar, né? A cair, né? E se ele cair em torpor, em adormecimento, ele não venha a despencar e venha até se machucar, ouvintes. Então tudo isso é muito importante. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos falar do outro tema, caros ouvintes, que é muito importante, que são os pranayamas, ou seja, o controle e as restrições do funcionamento da nossa respiração, que é outra coisa realmente importantíssima naqueles que querem realmente ir profundamente dentro, caros ouvintes, dessa temática da concentração e da meditação. Então vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho, ouvintes, convidando a nossa audiência. Venham, caros ouvintes, fazer parte da Levir, nos patrocine para que esse programa e outras atividades permaneçam no ar. E agradecemos muito especialmente aos associados da Levir que estão renovando as suas assinaturas para o segundo semestre desse ano de 2011. Então vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando com vocês, ouvintes, desde o programa de ontem, sobre o tema relaxamento, concentração e meditação, que nos foi sugerido pelo nosso ouvinte Aparecido José de Oliveira, a quem nós agradecemos. A você, Aparecido, e a todos aqueles que estão nos prestigiando aí com essa maravilhosa audiência, aqueles ouvintes que realmente nos encanta muitíssimo. Tantas pessoas, muitas delas que nós não conhecemos pessoalmente, mas que apreciam o nosso trabalho, nos prestigiam, e a todos aqueles que estão nos ouvindo também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, nos ouvindo e nos vendo também através dos vídeos da Ustream. Muito obrigado pela audiência, ouvintes, e muito, muito agradecido aos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que sempre estão renovando o seu apoio conosco para que nós tenhamos condições, ouvintes materiais, de levar esse trabalho para vocês. Então vamos continuar, ouvintes, falando de outros aspectos, ouvintes, do Yoga, esta maravilhosa doutrina, caros ouvintes, e gostaríamos de recomendar para vocês, muito especialmente, um livro que traz realmente os textos clássicos do Yoga, ouvintes. É o livro A Ciência do Yoga, do Dr. I.K. Taimni, editado no Brasil pela editora Teosófica. Com esse livro, ouvintes, vocês têm não só os 180 aforismos de Patanjali, mas principalmente os comentários, né, do Dr. I.K. Taimni, que foi um grande teósofo, grande yogi, que realmente acrescentou muitíssimo com seus comentários para essa temática, ouvintes. Ali realmente vocês vão encontrar a fonte, ouvintes, e vocês podem, se assim quiserem, adquirir aqui na livraria da Levir, clicando em livraria no menu aqui da loja esotérica virtual, está à disposição de vocês esse livro. Existem muitas outras versões, ouvintes, de comentários sobre os Yoga Sutras. Todos eles realmente são de muita importância e vocês também podem adquirir outras versões também. Mas não deixem, ouvintes, de estudar os Yoga Sutras de Patanjali. E dentro, ouvintes, desse caminho do Yoga, nós estávamos falando com vocês sobre as asanas, ou seja, as posturas, e o próximo passo, o quarto passo, caros ouvintes, do Yoga é o pranayama, né? Ou seja, o controle, a restrição, o domínio completo da respiração e da circulação das energias, né? Porque esta palavra sânscrita, ouvintes, ela tem aí o seu radical prana, que é a vitalidade, caros ouvintes, esta energia cósmica que tem tantos nomes ao redor do mundo, ouvintes, mas que realmente é uma coisa só, né? O prana é a vitalidade, ouvintes, que é emanada do sol. E essa energia, nós seres humanos vivemos porque nós recebemos essa energia que vem, né, do universo e muito especificamente da fonte de toda a energia do nosso sistema solar, aqueles a quem os hindus chamam de Ishvara, que nós cristãos chamamos de Deus, que os muçulmanos chamam de Alá, mas é ou que os teósofos, né, que gostam da doutrina secreta, gostam de chamar a Deus, caros ouvintes, a Ishvara, de Logos, né, o verbo solar, que emana, caros ouvintes, três grandes energias, que são exatamente o prana, que tem realmente uma grande importância na nossa vida. Ele emana também a Kundalini, que é uma energia transformadora, criadora e destruidora, e também emana o Forhat, né? São as três grandes energias que vêm do sol, e a Kundalini também é emanada, caros ouvintes, da terra, porque no centro da terra existe ainda uma parte primordial da própria matéria de quando se formou o sistema solar. Então o Kundalini, que é descrita, né, normalmente como a serpente, né, enrolada na base da coluna, né, de todos nós, ouvintes, ela tem essa fonte, né, também telúrica, né, ou seja, a Kundalini pode ser puxada tanto do centro da Terra, que é a Kundalini telúrica, que é, obviamente, aquela energia, ouvintes, que é responsável pela vitalização dos nossos chakras inferiores. E não só no ser humano, mas em todos os seres vivos, nas plantas, nos animais, nos insetos, tudo que está vivo, caros ouvintes, nesta terra e que sente realmente esse impulso pela vida, por se reproduzir, por viver, por se manter, se defender, realmente existir, é um impulso que vem do centro da terra, ouvintes, e sobe pelas nossas pernas e armazena-se, caros ouvintes, no chamado chakra básico, ali na ponta da nossa coluna, onde existe ali o cóccix. Ali, ouvintes, em todo ser humano está armazenada a Kundalini. E o prana, ouvintes, ele vem diretamente do sol. Os clarividentes, ouvintes, que conseguem observar diretamente o prana, o descrevem, né, como pequenos glóbulos, caros ouvintes, como nesta imagem que nós estamos vendo agora, aqueles nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pela Ustream, também na gravação que estará aí no nosso site, estão vendo um indivíduo na posição de Padma Asana, que está realmente fazendo exercícios respiratórios, né? E ao seu redor existe uma energia brilhante, né? Amarelo, dourada, e pequenos glóbulos de vitalidade estão flutuando ao seu redor. Todos nós, caros ouvintes, seres humanos, introjetamos esses glóbulos de vitalidade no nosso corpo de diversas formas, através da alimentação, através dos sólidos, dos líquidos que nós ingerimos. Os alimentos têm prana, caros ouvintes, ou vitalidade. Prana, que também no Oriente é chamado de Ti, é chamado de Ki pelos, né, pelos chineses, de Ti e outras tantas denominações, mas nós estamos chamando essa energia aqui de prana, caros ouvintes, que é como os hindus, como os iogues a chamam. Essa energia, ouvintes, ela entra pelos alimentos, pelos líquidos, pelos sólidos, mas principalmente a sua entrada no corpo, ela é regulada pela nossa respiração. Então, ouvintes, aí surge um ponto realmente muito importante, que nós temos que aprender isso desde os primeiros momentos que nós vamos relaxar, ouvintes. Pois relaxamento, ouvintes, para começar a se concentrar e meditar, pressupõe que nós vamos respirar mais calmamente. Nós vamos reduzir o ritmo respiratório. Então o ser humano fica mais tranquilo, o corpo fica mais relaxado, as emoções mais serenas e a mente, caros ouvintes, fica mais clara para pensar e então refletir aquilo que há de superior dentro do nosso ser. E o contrário, caros ouvintes, nós também podemos verificar, né? Porque quando a pessoa está descontrolada, quando a pessoa está nervosa, quando ela está perdendo a razão, ela também, caros ouvintes, perde o controle da respiração. A pessoa fica ofegante, começa a hiperventilar, a respirar mais do que é necessário. E aí, caros ouvintes, nós sabemos isso de experiência própria. Uma pessoa descontrolada é uma pessoa que perde totalmente o controle da sua respiração. E o que, caros ouvintes, preconiza esta ciência do pranayama é exatamente que pelo controle, ouvintes, da respiração e principalmente pela suspensão, ouvintes, da respiração, o ser humano vai ganhar um novo conhecimento de uma dimensão que está sempre aqui conosco, mas que nós não percebemos, que é a dimensão energética do nosso corpo físico. Os pranayamas, ouvintes, os exercícios respiratórios, eles visam realmente a pessoa se conscientizar do seu corpo energético, o chamado duplo etérico, né? Ou perispírito, que é realmente aonde estão localizados, né, os chamados chakras, caros ouvintes. É esse termo hindu que quer dizer roda, né? Chakra é simplesmente roda. Então nós estamos vendo aí na nossa tela uma representação dos 7 chakras clássicos, né? Na verdade, existem não só os 7 chakras, né? Na verdade, os chineses chegaram a contar 70 mil pontos energéticos no nosso corpo. Mas esses 7 chakras fundamentais, ouvintes, que vão desde a base da coluna até o alto da cabeça, passando pelo nosso plexo, pelo nosso coração, passando pela garganta, por entre os nossos olhos e no alto da cabeça, são os 7 pontos que correspondem a glândulas muito importantes dentro do nosso organismo. E a constatação dos clarividentes, dos iogues, ouvintes, é que nós precisamos então entrar, caros ouvintes, na posse do conhecimento e no domínio, ouvintes, da dimensão energética do nosso ser. E aí, ouvintes, vai o alerta que é transmitido desde que esta doutrina e esta filosofia do yoga, que é também uma prática, eles advertem, ouvintes, a todas as pessoas de que os exercícios respiratórios não devem ser feitos com o objetivo, ouvintes, de curiosidade, de ver o que acontece, porque pessoas que praticam exercícios respiratórios sem ter clarividência e sem estarem acompanhados por um guru, sem estarem acompanhados de um professor de yoga que tem experiência nesses assuntos, a pessoa realmente estará correndo risco, porque podem haver desequilíbrios energéticos e tudo que acontece no corpo, ouvintes, na verdade é uma decorrência do que acontece no plano energético, no plano invisível. Se a pessoa desorganizar o seu duplo etérico, automaticamente vão ocorrer doenças, ouvintes, no corpo físico. Então, basicamente, ouvintes, fica aí o alerta e realmente é algo muito intenso. Eu posso até dar um testemunho das primeiras épocas que eu comecei a realmente praticar o yoga, caros ouvintes, realmente sem um instrutor, sem um guru que me orientasse, o que felizmente hoje eu já possuo. Então eu não faço nada que não esteja realmente perfeitamente recomendado pelo mestre, pelo meu guru pessoal, que me instrui nas artes, né, e na ciência do yoga. Então, naqueles primeiros tempos, caros ouvintes, primeiros anos, eu queria realmente descobrir o que faziam então esses exercícios respiratórios, né? E aí me meti, né, a fazer exercícios de hiperventilação, né? E as coisas básicas, ouvintes, do pranayama é primeiramente aprender a respirar pela parte baixa do ventre, onde está exatamente a maior capacidade do nosso pulmão. Ao contrário do que as pessoas imaginam, né, quando você pede para a pessoa respirar fundo, a pessoa vai e levanta os ombros, né, como se ela estivesse enchendo o pulmão. Quando na verdade, ouvintes, o pulmão é como um fole, né? A sua capacidade maior está na parte de baixo. Então, respirar, caros ouvintes, profundamente é encher a parte inferior do nosso ventre, fazendo a barriga ficar um pouco mais protuberante, porque ali está o espaço, caros ouvintes, do oxigênio, do ar que vai entrar. Se vocês observarem As crianças em tenra idade, elas respiram intensamente ali justamente pelo ventre. E então eu fiz exercícios muito fortes, realmente durante muitos e muitos minutos. E além, caros ouvintes, de ter uma oxigenação muito grande que já deixa a pessoa tonta, eu descobri que realmente isso provoca alguma coisa. E em seguida, ouvintes, eu comecei a enxergar exatamente o meu duplo etérico, olhando o meu próprio braço, a minha própria mão, eu vi exatamente aquele halo, né, azul elétrico que envolve o corpo de todos os seres humanos. E o que eu constatei também, ouvintes, porque eu estava fazendo, né, por livre e espontânea vontade, correndo o meu risco, fazendo esse exercício, simplesmente respirando profundamente durante muitos minutos, além de começar a enxergar essa cor azulada em volta do meu próprio corpo, e já eram lá umas 11h30 da noite, e poucos minutos depois eu fui me deitar, eu descobri que essa vidência do duplo etérico, que ela não pode ser desligada, não basta você simplesmente fechar os olhos. E aí, fechando os olhos ao dormir, eu me vi realmente como que dentro de um turbilhão de cores e de luzes, que eu fiquei realmente preocupado como é que eu ia realmente conseguir dormir com aquele monte de luzes e flashes piscando dentro da minha cabeça, né? Temi até pela minha própria sanidade. Mas graças a Deus, depois eu consegui dormir, no dia seguinte eu não estava enxergando mais nada. E nunca mais, isso há mais de 20 anos atrás, eu nunca fiz mais esse tipo de exercício. Realmente os exercícios de pranayama que são recomendados são principalmente os exercícios, como nós estamos vendo aí na nossa transmissão pela Ustream, de fazer, caros ouvintes, não só a respiração profunda, mas principalmente de alternar a entrada do ar pelas narinas, né? E ao fazer isso, ouvintes, e fazendo as retenções, né, tanto na inspiração quanto na expiração, que são essas retenções que são chamadas kumbhaka, ela, caros ouvintes, altera o fluxo das energias no duplo etérico. E realmente, depois lendo o próprio texto do Patanjali e os comentários que são feitos por muitos yogis, ali realmente se informa que depois de um longo período praticando as asanas e praticando os exercícios respiratórios, o indivíduo realmente começa a enxergar o seu duplo etérico e ele desenvolve o primeiro poder que a yoga dá, que é de perceber o fluxo das energias dentro do seu corpo. E o grande objetivo, ouvintes, com essas práticas, e isso está na literatura de Geoffrey Hodgson, que foi um grande teósofo, ele menciona de que quando o prana, que é a vitalidade, né, que entra dentro do nosso corpo energético pelo chakra do baço, né, quando nós respiramos e retemos tanto dentro com o pulmão cheio e tanto quando nós expiramos, deixamos o pulmão vazio e permanecemos por vários segundos, quiçá até vários minutos, com essa respiração retida, então dentro do corpo humano começa a circular a energia da Kundalini, aquela serpente que está lá tranquilamente parada dentro do chakra básico, na base da nossa coluna. Quando há a retenção da respiração, então a Kundalini desperta. E aí, ouvintes, o yogi deve estar realmente preparado, ele deve estar realmente orientado, deve ser observado pelo seu mestre, pelo seu guru, porque então a Kundalini deverá ser direcionada pela consciência. E o indivíduo já deve estar conseguindo enxergar essas energias, porque ele vai levar Então a Kundalini vai levar também outros fluxos do prana para determinados chakras numa determinada sequência que deve ser realmente indicada pelo mestre, para que o indivíduo então vá despertando paulatinamente cada um dos chakras. E alguns chakras nem sequer vão ser despertados, vão ser deixados quietos lá. Como por exemplo o chakra que fica sobre a parte sexual da pessoa. Esses chakras, ouvintes, não precisam de mais vitalização. Eles já têm uma vitalização natural. Não é necessário enviar energia da Kundalini ou prana para o chakra que fica sobre as gônadas, no homem, ou então nos ovários, nas mulheres. Ali já existe uma grande energização. O que é necessário fazer é mandar essas energias para o coração, para a garganta, para o chakra entre os olhos e principalmente no alto da cabeça, que vai levar a pessoa a uma consciência cósmica, a conectar o seu próprio ser. Infelizmente, ouvintes, nós temos que reconhecer, há pessoas que praticam esses exercícios sem nenhuma ética, simplesmente por egoísmo, para desenvolver poderes, para desenvolver, ouvintes, realmente habilidades, ouvintes, que são usadas normalmente para a magia negra, são usadas para fins de preencher os objetivos egoístas desses indivíduos. E se essa pessoa usa essa força assim, ouvintes, essas pessoas se tornam muito energéticas, elas ficam muito carismáticas, ouvintes. Mas muitas vezes isso, ouvintes, é sempre, na maioria das vezes, pelo lado negativo, porque são pessoas normalmente muito vaidosas, são pessoas muito egoístas, que só pensam nos seus benefícios pessoais e são realmente muito propensas a enganar aos outros, a dar golpes nos outros, gostam muito realmente do dinheiro, porque o dinheiro, caros ouvintes, ele é uma expressão material exatamente dessas energias que nós temos dentro de nós. O dinheiro, ele é uma força que simbólica de transformação, uma energia que está no mundo. Então, infelizmente, esses magos negros despertam seus chakras para tentar subjugar, hipnotizar, dominar as outras pessoas. Quando o verdadeiro yogi, ouvintes, ele vai despertar esses chakras, não, caros ouvintes, para jogar essas energias nas outras pessoas, não para enganar, não para se locupletar, mas sim para ir, caros ouvintes, mais profundamente, porque veja bem, nós não chegamos ainda nem a comentar sobre a concentração, a meditação e o êxtase, o samadhi. Então vamos ter que ter mais um programa para entrar nesse nível, porque é preciso primeiro, ouvintes, criar a base, construir em terreno sólido, fincar realmente colunas estáveis e dominar o corpo físico com as posturas e depois também dominar as energias através do domínio da respiração, que vai também apaziguar as emoções e vai permitir, ouvintes, a mente ter clareza para aí sim, ouvintes, se concentrar e meditar. Quando nós entrarmos nesse nível, ouvintes, vocês vão ver que realmente existe um universo dentro dos nossos seres, um verdadeiro tesouro que nós não reconhecemos porque nós ainda não fomos treinados nesta ciência, nesta arte, caros ouvintes, da interiorização, que é a meditação. Então, ouvintes, pelo avançado da hora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Lux Esotérica de hoje. Mas muito agradecido, como sempre, pelo prestígio, a audiência que vocês nos concedem. Nós vamos encerrar esse programa com a nossa meditação final. convido a todos vocês, ouvintes, venham participar conosco dessa última vibração. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos e procurar uma vez mais nos concentrar no centro do nosso corpo, nos nossos corações. Sintamos, ouvintes, o batimento cardíaco. A vida que está dentro do nosso ser, que pulsa enviando essa vida a todos os pontos do nosso corpo, é similar à grande vida universal no nosso sistema solar. O nosso coração, ouvintes, é uma cópia perfeita do sol que brilha lá fora no universo. E dentro dos nossos corações, ouvintes, existe também uma vida divina, uma chispa que brilha, que está incandescente no centro dos nossos corações. E com o poder da nossa mente, vamos agora visualizá-la expandindo a sua força, brilhando intensamente a sua energia. Que ela se expanda, que ela interpenetre todos os pontos do nosso corpo e que nós, caros ouvintes, possamos sentir essa luz tomando todo o nosso corpo, nos envolvendo, interpenetrando cada um dos nossos órgãos. Que essa luz se expanda ainda mais, preenchendo todo o nosso ser, que essa luz ilumine o nosso derredor e principalmente ilumine o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres, namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta bênção siga até vocês, desperte ainda mais essa chispa divina. Desperte também a sua mente, ouvintes, que ela sempre esteja buscando sempre mais informações, mais conhecimento, mais sabedoria. O nosso programa está a serviço desse objetivo, ouvintes. Sempre muito grato pela presença, a audiência, o carinho que vocês transmitem aqui para nós, ouvintes, que é muito importante. Manifesto aí pela audiência e também aqueles que nos ouvem em outros horários. Nos despedimos aqui, ouvintes, sempre esperando tê-los novamente em outros programas. Vamos ter mais um programa sobre, agora sim, vamos entrar na concentração e na meditação. E sempre com muito entusiasmo, muita alegria para continuar estudando aqui com vocês. Então, ouvintes, vamos deixá-los com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E finalmente desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.